avião low, tô no mesmo lugar. Cê sabe onde me encontrar. Tenho os meus valores. Eu sei que cê me quer, mas é só por uma noite. Duas taças com mais, pra amenizar as dores, amenizar as dores. Você de quatro, mesmo eu sem óculos, minha vista não cai. Quero te trombar, acho que devemos conversar. O tempo passa sem continuar sexy. Já apaguei o seu número do meu iPhone. Na real você merece sofrer. Só dá valor pra quem não dá valor pra você. Agora eu tô vivendo essa vida insana. E um relacionamento sério pagando. Vem, não mete o louco, tô no mesmo lugar. Cê sabe onde me encontrar. Tenho os meus valores. Eu sei que cê me quer, mas é só por uma noite. Duas taças com mais, pra amenizar as dores, amenizar as dores. Você de quatro, mesmo eu sem óculos, minha vista não cansa.